Vamos tirar esse pé do chão. Segura. Pra onde Deus virou as costas? Pra quem vive na surdina, onde a luz não ilumina, onde a morte começa, onde a vida termina. Esse barraco da cair, eu não me canso de avisar. Ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar. Ah, eu não quero ver o dia dessa zona desabar. Poesia sem paixão, sem mel, sem céu, sem sonho, com o coração na mão. Pra quem tá no fim da fila, tá num beco sem saída, tá perdendo a graça, tá ganhando mais ferida. Esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar. Ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar. Ah, eu não quero ver o dia dessa zona desabar. Onde a luz não ilumina, onde a morte começa, onde a vida tem.